Assim a obra Evangelizar segue a missão de levar a palavra pelos meios de comunicação. A única forma de manter esta obra é com a sua ajuda. Todos os anos, crianças sofrem com a subnutrição e outras doenças. Auxiliar crianças carentes é uma das fortes ações da Associação Evangelizar é Preciso. Em uma feliz parceria com a Pastoral da Criança, fundada pela doutora Zilda Arnes, está sendo possível mudar a realidade de milhares de crianças através da campanha Abracei. Para fortalecer ainda mais essa ação, a sua ajuda é fundamental. Você que está acompanhando a nossa programação e quer saber mais sobre a obra, torne-se um associado e receba gratuitamente o Meu Primeiro Jornal do Evangelizador. Lá você vai encontrar um resumo sobre a nossa missão e as ações sociais que realizamos. E você ainda vai saber como pode nos ajudar a evangelizar mais e mais pessoas. Meu Primeiro Jornal do Evangelizador. Uma publicação para revigorar sua fé e o nosso trabalho. Ligue 0, código da operadora 41-8401-0909, dígito 1. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mazzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mazzotti. Querido povo de Deus, não sei de onde veio, não sei para onde vai, mas o importante é saber que nós nos encontramos todos os dias na hora da misericórdia. E quando eu falo todos os dias, é porque é sábado, domingo, segunda, não tem folga não. Povo santo, louvai a Deus. Você já louvou a Deus a semana, em pleno mês de julho, alguns de férias, a criançada? Gente, quer um conselho, mãe? Quer um conselho, pai? É melhor a casa um pouco mais bagunçada e eles dentro de casa do que tudo arrumadinho e vazia. Põe isso no teu coração. Não seja tão perfeccionista com as coisas. Curta um pouco teus filhos. Mesmo que bagunce, mesmo que grite, mesmo que um empurra, dá beliscão no outro, sabe aquela coisa de criançada? Curta os filhos. É um momento único, viu? Depois passa, e aí fica aquela saudade, aquela lembrança, podia ter feito diferente. Desculpa dar esses toques, mas é como pai espiritual. Povo santo, louvai a Deus, louvai, louvai. Louvai a Deus. E quando chega nos eventos, essa música é impressionante, pessoal. E eu, não é o pessoal não, eu fico eufórico. Povo santo. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Padre Reginaldo, quero contar o meu testemunho. Quero contar como fui que lhe conheci. Quem me evangelizou foi Jesus. Eu não conhecia o senhor, padre, não conhecia o programa, não conhecia a Rádio Evangelizar. Há um ano atrás, a minha filha saiu de casa. E eu, no desespero, só chorava. Quando foi correndo o rádio, eu encontrei a Rádio Evangelizar e o seu programa. Naquele dia, padre, o senhor falava dos filhos que saem de casa, as mães que perdem seus filhos. E a partir desse dia, comecei a ouvir o seu programa. E eu comecei a ter mais fé, acreditar mais no nosso Senhor Jesus Cristo. Padre, e hoje a minha filha voltou para casa. Hoje ela está em casa novamente. Depois de um ano ela voltou para casa. O meu nome é Sueli. Moro em Colombo, Santa Gema. Muito obrigada, Padre Reginaldo. Muito obrigada, Nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Para sempre seja louvado, filha. É Curitiba, os bairros de Curitiba, dos centros mais retirados, e a região metropolitana que acompanha a Rádio Evangelizar. E você me ajude. Indique, fale para os amigos. Qual a rádio que você escuta nos bairros de Curitiba, em toda Curitiba? Rádio Evangelizar. Vamos lá? Em pleno sábado, Bíblia aberta. Um abraço, Colombo. Não falei, né? Um abraço lá, Colombo. Cartilha de oração. Palavras que não passam, palavras que libertam. Palavras poderosas. Mateus 13, 24:30. Marca na tua Bíblia. Um abraço também ao pessoal de Araucária, São José dos Pinhais, Campo Largo. Um abraço ao pessoal de Rio Branco, de Itaperuçu. O pessoal que me acompanha, região metropolitana imensa, os bairros de Curitiba. Como é bonito ouvir teu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus apresentou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os servos perguntaram ao dono: queres que vamos retirar o joio? Não, disse ele. Pode acontecer que ao retirar o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. No momento da colheita, direi aos que cortaram o trigo: retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai-o em seu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É, a parábola do joio e do trigo mostra como devemos na vida suportar a coexistência do bem e do mal. E é impossível realizar uma separação entre o bem e o mal. Às vezes tem gente que diz: por que Deus não manda chuva de fogo do céu ou a morte para todos os ímpios? Era mais fácil, não era? Se Deus passasse ao fio da espada todos os malfeitores, bom, eu não sei se eu também não tombaria. Quem permaneceria vivo? Mas Jesus esclarece isso. O bem e o mal crescem. Isso significa que nós devemos, não é aceitar o mal, é lutar para que o mal não permaneça em nós. Devemos, sem dúvida, ter uma atitude de paciência, misericórdia e esperança. Repito, três atitudes: paciência, misericórdia e esperança. Paciência. Porque no final das contas ficará patente a identidade do bem e do mal. Embora num determinado momento parecessem semelhantes, fica aberta a possibilidade da conversão. Misericórdia. Porque o discípulo do reino é chamado a acolher os pecadores com a mesma benevolência do Pai, sem pretender excluí-lo. Sem misericórdia, esse processo se torna inviável. Terceiro, esperança. Porque o mal está fadado a ser derrotado. Pela força de Deus, o bem terá a última palavra na história humana. Portanto, quais são os três princípios? Paciência. Até nem vou tocar música hoje, não. Eu quero que você reflita. Paciência, misericórdia e terceiro, esperança. Então vamos pedir: Senhor, dai-me a paciência nesta vida, para que eu possa lutar a cada dia para que o mal não se estabeleça em mim. Dai-me, Senhor, misericórdia no convívio com os irmãos. Espere a hora do próximo. Senhor, pela vossa infinita misericórdia, dai-me esperança, para que eu jamais esmoreça e sempre acredite em dias melhores. Filhos e filhas, por isso Deus não tira a vida dos ímpios, porque até o último fôlego Ele espera. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. A água, as fotos de família, os objetos, os remédios, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã.